de silicone estão na linha, mas todos dizem que você é uma piranha e só vai rodar a bolsinha. Você é uma estrela que nasceu para brilhar e tem a purpurina no seu coração. Com os outros não fique chateado, porque você é uma purpurinada, baby. Você vive sendo chamada de cachorra, mesmo não bebendo. Vai ao baile funk pra dançar, mas sempre diz que vai trepar. Você é uma estrela que nasceu para brilhar e tem a purpurina no seu coração. Com os outros não fique chateada, porque você é uma purpurinada, baby. Não importa o que dirão, não importa o que farão, você tem a purpurina no seu coração. Só porque você é uma purpurinada, não é nenhuma desgraçada, vagabunda, piranha, quem me trepa vaga. Você é uma estrela que nasceu para brilhar e tem a purpurina no seu coração. Com os outros não fica chateada, só porque você é uma purpurinada, baby.